Vocês sabem o que é isso? Afoga o caso, moça! Afoga o gás. Afoga o gás. Tira o pé do chão e vá! Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação. Ele pega sua mulher e deita no seu colchão. Ele usa o seu chinelo, seu pijama amarelo. Faz amor com seu negócio, sua mulher pede o divórcio. Ele toma banho quente, usa sua pasta de dente. Você se sente chifrado, foi pelo Ricardo amado. Pega nova, pega véia, de tiro a morreia. Você não tem nem noção de como é. Afoga o gás. Afoga o gás. Afoga o gás. Tira o pé do chão. Afoga o gás. Agora sou de você. Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação. Ele pega sua mulher e deita no seu colchão. Ele usa o seu chinelo, seu pijama amarelo. Faz amor com seu negócio, sua mulher pede divórcio. Ele toma banho quente, usa sua pasta de dente. Você se sente chifrado, foi pelo Ricardo amado. Pega nova, pega véia, de piru a mocréia. Você não tem nem noção de como é. Afoga o gás. Afoga o gás. Afoga o gás. Afoga o gás. Afoga o gás. Afoga o gás.